Teixeiro 50, página 451. Na manhã seguinte, os carpinteiros atarefavam-se a construir o abrigo para a serração. Assim, logo que Richard acabou de comer os restos do pão e uma mão cheia de agriões, dirigiu-se ao Val de Arthur pela margem norte do ribeiro. Perto do local onde o Tenente King lhe tinha indicado querer construir o celeiro grande, um grupo de condenados começava a abrir os poços de uma nova serração com um comprimento suficiente para um tronco de 9 metros. Todos os descontentes estavam a trabalhar, exceto o temporariamente incapacitado Dyer. Richard viu com satisfação que Stephen supervisionava com dois dos novos fuzileiros do Golden Grove a montar guarda. Desejo tão ardentemente como Stephen chamá-lo pelo nome próprio, pensou Richard, enquanto acenava a Donovan. Mas sou um condenado e ele, um homem livre, não é apropriado. Continuou a dar a volta ao afloramento a norte, até ao ponto em que o ribeiro brotava pela encosta, onde King queria fazer a represa. No cimo do monte, compreendeu a razão pela qual o comandante considerava essa construção possível. Havia, de facto, uma grande depressão antes de o vale alargar de novo. O derrube de árvores tinha avançado mais para a frente e ameaçava já começar a subir as encostas mais baixas da colina, quase tão íngremes como as que ficavam por trás da cidade de Sydney. Quando viu as bananeiras, reconheceu-as pelos desenhos dos seus livros e maravilhou-se com o seu porte e maturidade. Um crescimento assim em 8 meses? Não era possível. Só recentemente King chegara ao vale, o que significava que essas árvores cresciam naturalmente na ilha de Norfolk, uma dádiva de Deus. Os compridos cachos de pequenas bananas verdes estavam já formados, por isso dentro de alguns meses haveria fruta para comer, fruta nutritiva. À medida que o vale estreitava, o derrube de árvores detinha-se abruptamente. Mesmo assim, havia um atalho aberto dentro da floresta, paralelo ao ribeiro, que ali tinha alguma fundura e era tão límpido que Richard conseguia ver pequenos camarões quase transparentes a nadar nele. Em redor da fogueira do acampamento, ouvira falar de enormes enguias, mas essas não viu ele. Papagaios verdes e brilhantes passavam rápidos sobre a sua cabeça e uma pequena pomba de leque esvoaçava, arrulhando a poucos centímetros do seu rosto, parecendo querer dizer-lhe alguma coisa. Fez-lhe companhia, pelo menos durante uma centena de metros, tentando comunicar. Pensou ver uma codorniz e depois tropeçou na pomba mais bela do mundo, de um castanho rosado e verde esmeralda iridescente, tão mansa. Olhou como se nada fosse e afastou-se lentamente, abanando a cabeça com um ar indiferente. Havia também outros pássaros, um dos quais semelhante a um melro, mas com a cabeça cinzenta. O ar estava cheio de melodias, todas elas diferentes das que tinha ouvido em Port Jackson, harmoniosas, exceto as dos papagaios que guinchavam. Desde que chegara, nunca tivera a possibilidade de ver em Norfolk um pinheiro solitário, pela simples razão de que não existiam pinheiros solitários na ilha, já que a técnica de King até ali tinha sido desnudar uma zona de todas as árvores sem deixar uma sequer. Descobrira que os ramos que lhe atapetavam o chão da cabana eram folhas de pinheiro, se é que se podiam chamar folhas. De ambos os lados do atalho estava a floresta, onde nunca tentara penetrar, embora não tivesse semelhança com a selva em que as suas leituras o tinham feito acreditar. As pequenas plantas não existiam, sufocadas pelos pinheiros que cresciam muito juntos e ainda produziam outros. Alguns tinham 5 metros de diâmetro ou mais. A maior parte eram do tamanho dos troncos serrados com as serras que tinha amolado. E muito poucos eram mais finos. A casca dura era castanha e cor de púrpura, e cresciam incrivelmente antes de lhes brotarem os ramos. De vez em quando, entre eles, apareciam árvores de folhas verdes, mas a maior parte do espaço estava ocupada por uma vinha trepadeira, diferente de todas as outras. Os troncos principais eram da espessura do punho de um homem e torciam-se, enrolavam-se sobre si próprios, subiam em grossas corcundas e curvas, enrolavam-se nas partes mais finas da sua caótica impetuosidade. Quando encontrava uma árvore suficientemente pequena, estrangulava-a, ou então obrigava a infeliz a curvar-se para o lado e forçava-a a continuar o seu curso a grande distância do sítio em que o tronco saía da terra. O vale alargava-se um pouco para revelar mais bananeiras com cachos de frutos verdes, juntamente com outra árvore bizarra, que como a primeira se limitava a aparecer junto a um curso de água. A nova planta tinha um tronco redondo, um pouco como o da palmeira. Estas também lá estavam, com a folhagem ereta e rígida, nada graciosa, mas coberta de saliências em bico. Mesmo no cimo, abria-se um caramanchão que mais parecia ser de folhas de fetos. Um feto gigante, um feto que crescia numa árvore de mais de 12 metros. Chegaram mais aves. Entre elas, um pequeno guarda-rios, de cores creme e castanha, juntamente com um brilhante azul esverdeado iridescente do mesmo tom da lagoa. Só viu o mais misterioso dos pássaros quando este se mexeu, pois parecia a continuação do bocado de musgo em que poisara. O movimento foi súbito e sobressaltou-o. Sem querer, Richard deu um salto. Tratava-se de um enorme papagaio. Olá, disse. Como tens passado? A ave inclinou a cabeça para o lado e dirigiu-se a ele, que teve a sensatez de não lhe estender a mão. O enorme bico negro parecia capaz de lhe arrancar um dedo. Depois, parecendo votá-lo ao desprezo, desapareceu dentro de um arbusto de folhas largas, parecidas com as dos fetos, junto às margens do ribeiro. Ao percorrer o caminho de regresso, reparou num arbusto que poderia competir com os gigantes da floresta. Tinha um tronco muito macio e rosado, ramos cheios de folhas, carregados de bagas vermelhas e brilhantes, do tamanho de pequenas ameixas. Provo ou não provo? Semanas antes de ter morrido afogado, Westbrook, o infeliz serrador, tinha comido um fruto dali, que erradamente pensara ser uma fava, e quase morrera. Richard espremeu uma das bagas e viu que era dura e muito firme. O que quer que fosse, não estava de certo madura. Mais tarde hei de comer uma, prometeu a si próprio. Não acredito que apenas uma me possa matar. O sol dirigia-se já para poente, quando, voltando ao seu caminho, saiu no vale de Arthur. Eram horas de ir ter com os outros para comer. O local era único. Não poderia ser de modo algum comparado com a Nova Gales do Sul. Árvores diferentes, um sol diferente, montes diferentes, rochas diferentes e nem uma única folha de erva. Talvez tivesse sido a primeira tentativa de Deus para criar uma terra fora do mar. Ou talvez tivesse sido a última. Se assim fora, não a povoara. Se ali estivesse alguém como Jem Thistlethwaite, afirmaria que Deus tinha chegado à conclusão de que o homem não era um acrescento desejável ao seu jardim. Há cobras? Perguntou a Annette Lucas, de quem muito gostava, tal como acontecia com o velho Dick Widdicombe, já com 70 anos. Porque teria Londres enviado velhos para povoar uma nova terra? Se as há, têm estado invisíveis até agora, respondeu Ned. Ninguém viu lagartos, sapos, nem sequer uma sanguessuga. Os animais terrestres parecem não existir, exceto as ratazanas, que mesmo assim não se parecem com as nossas. As da ilha de Norfolk são cinzento-claras, com a barriga branca e não demasiado grandes. mas comem tudo, retorquiu Ned Westlake. Uma ratazana é uma ratazana. Na madrugada do dia seguinte, Richard dirigiu os seus passos para o Oriente, decidido a caminhar pela areia de Turtle Bay, antes de ir parar a outra praia maravilhosa, que não estava protegida pelo recife. Aqui, a areia tinha avançado para o interior, sobre o que parecia ser uma balsa de troncos petrificados, e por trás desta praia, a alguma distância da costa, erguia-se um enorme rochedo, ainda mais floresta de pinheiros. Na verdade, encontrava-se por todo lado e sempre impenetrável. A única maneira de avançar seria rodeando rochedos, alternativa perigosa, em vista do mar bravo. Porém, o dia estava perfeito e a brisa forte soprava de nordeste. A maré estava vazia, de modo que teria de voltar antes do meio da enchente. Dois pequenos ribeiros juntavam forças numa pequena zona plana, atrás da qual a água cintilava numa etérea cor de água marinha. Tentou durante algum tempo subir ao penhasco que levava àquele poderoso mastro, mas desistiu. Não era prudente. Voltou então a Turtle Bay, onde encontrou dois homens que nunca tinha visto, voltando de costas uma enorme tartaruga, que ali ficou agitando as patas, completamente desesperada. Deviam ser irmãos e não pareciam ter passado alguma vez pelas prisões de Inglaterra. Eram ambos magros, jovens e com bom aspecto, de pele morena, cabelo e olhos castanhos. Ah, deves ser o Morgan, disse um deles. Sou Robert Webb e este é o meu irmão Thomas. Não usamos diminutivos para os nomes. Ajuda-nos a levantar esta beleza. Amanhã temos tartaruga para o jantar. Richard ajudou a amarrar firmemente uma corda em redor do animal, de modo que as patas impedissem que se soltasse. Somos jardineiros, disse Robert, que se não era o mais velho, era certamente o porta-voz. Agradeço-te ter-nos trazido as mulheres. Thomas não estava muito ansioso, mas eu já andava desesperado. Qual delas escolheste? Perguntou Richard, sem perceber o agradecimento. A Beth Anderson, uma boa mulher. Significa que o Thomas e eu tivemos de nos separar, disse Robert alegremente, enquanto o irmão fazia uma careta. Foi viver com o Sr. Altry no Vale de Arthur, onde estão a plantar muita coisa. A tartaruga foi metida no mar e rebocada pelos homens, com a água pelos joelhos, em redor da ponta de Turtle Bay. Richard ajudou o Webb a puxá-la para a praia comprida, perto do local de desembarque, e depois deixou-os para voltar à sua cabana. O Tenente King anda à tua procura, avisou Joey. Lá foi Richard de novo. Encontrou o comandante no local do poço da segunda serração, que necessitava de ser escurado com madeira. Temos tartaruga, senhor, disse Richard, cumprimentando com uma continência. Esplêndido, maravilhoso. King deu mais meia volta e veio ter com o seu serrador-chefe. Não deixo que apanhem muitas tartarugas, do contrário, em breve estarão extintas, disse. Também não permito que desenterrem os ovos. Para começar, esta terra não tem tantas como a ilha de Lord Howe. Portanto, por que estragar uma coisa boa? Sim, senhor. O Tenente King demonstrou a seguir uma das mais exasperantes facetas da sua natureza. Esquecera-se completamente do que dissera dois dias antes, ao cumprimentar as equipas dos serradores e ao dar-lhes tempo livre até segunda-feira. Amanhã voltaremos a serrar, anunciou. E tenciono construir uma terceira serração no vale, mais acima do local onde ficará a represa. Isto significa que são precisos mais serradores. Já sei o suficiente acerca deste trabalho para perceber que é terrivelmente duro e que não pode ser feito por homens fracos. Mas deixo-te a ti a incumbência de escolher os que quiseres, Morgan. Estás à vontade, desde que não sejam carpinteiros. O abrigo para a serração velha já está pronto, portanto podem começar amanhã a serrar. E vão continuar no sábado, embora por direito o dia vos pertença. Preciso do celeiro pronto. Há colheitas prestes a serem feitas, disposto a partir. Pensa nos homens que queres, Morgan, e diz-me na segunda-feira. Sim, senhor, disse Richard com ar rígido. Duas serrações significavam quatro equipas. Três serrações precisavam de seis. Santo Deus, nunca teria oportunidade de serrar. Ned Westlake, Bill Blackall e Harry Humphreys não pareciam ser capazes de utilizar uma lima como devia ser. O único homem a mostrar alguma aptidão fora Will Mariner, que teria de permanecer na velha serração para amolar as serras, enquanto ele se deslocava para o Val de Arthur. As serras precisavam ser retocadas entre cada corte de 3 ou 3,5 metros. Para quem estaria disposto a serrar? Os homens detestavam o trabalho e resmungavam. As doninhas, como Len Dyer, Tom Jones, Josh Peck e Sam Pickett, eram impossíveis. John Rice, um dos originais, tinha constituição para o fazer, mas era o cordoeiro, não estando por isso disponível. John Mortimer e Dick Widdicombe eram velhos demais. E Noah Mortimer, um preguiçoso, sempre em apuros por não quererem incomodar-se. Quando um homem não gostava de trabalho físico, não podia fazê-lo sem ser obrigado. E Noah era assim. O jovem e original Charlie McClellan era outro que tal. Então quem, saído do Golden Grove? John Anderson? Sim. Sam Assey? Sim. Jim Richardson? Sim. Willie Thompson? Sim. Mas ali terminavam as possibilidades. Richardson, que se juntara com Susanna Trippett, dirigiria o trabalho com retidão, se não com entusiasmo. Assey e Thompson faziam parte do grupo de estranhos e já tinham começado a fazer as suas cabanas individuais, pois não suportavam viver acompanhados. Por causa deles, Richard recordou-se de Taffy Edmonds. Quanto a Henderson, era uma incógnita. No serviço divino, às 11 horas da manhã, Richard agradeceu a Deus pelo seu estatuto de detido, já que nunca seria incumbência sua ordenar que um homem fosse chicoteado. Tinha de arranjar outra maneira de fazer trabalhar os serradores, possivelmente juntando um homem capaz a outro mais dúbio. Nunca juntar dois dúbios. Só consigo arranjar quatro equipas, disse a Stephen, quando se encontraram em Turtle Bay para tomar banho no domingo à tarde. Penso estar destinado a amolar serras até ao fim dos tempos. Parece ser um trabalho tão simples, Sr. Donovan, e a maior parte dos homens nem tem ideia de como se faz. Não se preocupam em manter os dentes ao nível correto, nem têm o devido cuidado com as pontas dos dedos. Ah, quem me dera ter aqui Taffy Edmonds. Não só sabe amolar tão bem como eu, como gostaria muito de cá estar. Segundo sei, vão chegar mais condenados. Embora o supply não possa transportar muitos de cada vez. E como descobriram algumas árvores para cortar em Port Jackson, receio que não vejas o Taffy aqui tão cedo. O Richardson é um homem bom e forte. Penso que vai ser útil. Quem sabe? Talvez alguém desse segundo grupo de quatro tenha talento para amolar. Mesmo assim, Richard, não compreendo porque queres serrar. Porque, para os homens que serram, o meu trabalho é uma brincadeira de crianças. Sento-me de pernas cruzadas, como um alfaiate, e parece que não faço nada. É essa a razão porque quero que todos experimentem. E vou continuar a fazer o mesmo. Todos sabem que se forem bons amoladores, poderão ter um trabalho confortável. Quando falham, pelo menos aprendem que amolar é um trabalho de paciência e perícia. Stephen deitou-se de costas na areia e espreguiçou-se voluptuosamente. Seria normal que o Johnny, como é marinheiro, estivesse aqui conosco, mas não. Prefere ficar diante da nossa casa aplanando ou envernizando um qualquer bocado de madeira. Por muito cedo que o supply regresse, terá terminado os balaústres para a casa do governo de Port Jackson. Como estamos isolados, a mais de 1000 milhas do único lugar em que há ingleses, em todo o oceano vazio. Sinto de cada vez que olho para o horizonte. Esta ilha é um navio gigantesco, ancorado no meio de parte nenhuma, rodeado pelo infinito. É uma entidade própria. Richard voltou-se de bruços para secar as costas. A ilha não me parece ser pequena, embora tenha de concordar com o que me diz acerca do isolamento. Para mim, a ilha de Norfolk é tão grande como a Nova Gales do Sul. Aqui há uma certa privacidade. Não me sinto prisioneiro, enquanto lá tudo me lembrava que era um condenado. Mais oficiais, respondeu secamente Stephen. O seu Johnny dá-se bem com os carpinteiros? Claro que sim, principalmente devido ao facto de se deixar ficar no torno e ter suficiente bom senso para não querer ensinar Neto Lucas e os outros a trabalhar. Eu é que sofro. Tome cuidado, tenho um pressentimento. Queres que escolha eu os teus 4 novos serradores? Tem de ser o senhor ou o tenente King, tanto faz. Eu trato disso. King é um fogo-fato. Aparece e desaparece aqui e ali. Sempre a começar coisas novas, antes de terminar as mais antigas. Sem nunca parar para pensar que se tem pouca gente para fazer o que começou, menos terá para novos trabalhos. Foi por isso que insisti para que terminasse o armazém dos cereais antes de erguer o dedo para começar o celeiro grande ou a represa. Ainda por cima, quer mais casas construídas, se faz favor. Também só serviu em navios grandes, onde há gente mais que necessária, exceto durante uma batalha ou um vendaval. Isso fez-me recordar, Sr. Donovan, que eu e Joey dormimos em camas grandes, com colchões e almofadas de penas. Pertencem-lhe por direito a si e ao Sr. Livingstone. Isto provocou uma estrondosa gargalhada. Guardem-nas, seus amigos do prazer. Eu e Johnny só somos capazes de dormir em camas de lona. Olhou para Richard com um malicioso brilho nos olhos azuis. Richard, quando os homens fazem amor, não precisam de camas grandes. As mulheres é que gostam de conforto. Richard levou consigo Ned Westlake e Harry Humphreys para a nova serração no Vale de Arthur, juntamente com Jim Richardson e Juno Anderson, nome pelo qual respondia este homem, que afinal se chamava Johnny. Evidentemente que o ritmo abrandou muito, para grande desprazer do tenente King. Levaram 5 dias para produzir apenas 791 pés de madeira? Disse indignado a Richard. Eu sei, senhor, mas os homens de 2 das 4 equipas são inexperientes neste tipo de trabalho e os outros estão ocupados a ensiná-los, explicou Richard respeitosamente, mas com firmeza. Terá de contar com menos madeira, por algum tempo. Respirou profundamente e decidiu dizer tudo. Não pode também contar que as equipas da serração, ou eu, possamos também descascar as árvores. Joseph Long está permanentemente na velha serração a fazer esse trabalho, com um dos outros a ajudar, enquanto na nova não há um trabalhador destinado apenas a preparar os troncos. Eu amolo e não tenho tempo para fazer mais nada, porque tenho de tratar das serras grandes para Mariner e prestar também assistência aos meus homens. Não será possível que os que cortam as árvores as descasquem logo? Quanto mais tempo a casca ficar na árvore, mais possibilidades há do escaravelho da madeira entrar nela e começar a comê-la. E devia haver um linhador capaz de avaliar as árvores antes de as começarem a derrubar, para ver se vale a pena serrarmos o tronco. Metade dos que recebemos não servem para nada. Mas quando conseguimos observá-los, já os homens que os trouxeram para a serração desapareceram. Assim temos de perder o nosso precioso tempo a transportá-los para o monte de lenha. Ah, o tenente não gostou do discurso. Franziu desagradavelmente o rosto, ainda ele a meio. Parece-me, pensou Richard, sem desviar os seus daqueles irados olhos cor de avelã, que me estou a preparar para ser chicoteado por insolência. Porém, é melhor agora que mais tarde, quando a situação piorar. Tudo porque decidiu construir uma terceira serração, deixando-nos apenas com uma única serra, agora que transformei-a de 2,5 metros numa de corte transversal. Veremos, disse por fim King, e partiu na direção dos carpinteiros e do seu novo celeiro. A ofensa parecia irradiar de toda a sua figura. O que pensa do encarregado dos serradores? Perguntou King a Stephen Donovan, enquanto almoçavam na casa do governo. A muito grávida Anne Innett não se sentava a comer com eles, limitando-se a trazer a comida e a desaparecer. O frasco do vinho do Porto ia a meio e ficaria vazio antes do fim da refeição. O comandante estava sempre mais lento de tarde do que de manhã, facto de que Richard Morgan não se tinha apercebido. O vinho do Porto era o seu pior pecado. Não se passava um dia sem que bebesse pelo menos 2 garrafas. O vinho não chegava em barris a Philip Gidley King. Gostava do melhor, que já vinha engarrafado, e ficava cuidadosamente a repousar durante um mês antes de ele próprio decantar pessoalmente todas as garrafas. Refere-se a Richard Morgan? Sim, a Richard Morgan. O Major Ross considerou-o um bem valioso, mas já não tenho tanta certeza. O homem teve o descaramento de me desafiar esta manhã. Disse-me praticamente que estou a fazer mal as coisas. Sim, Morgan tem fibra para o fazer, mas arrisco-me a dizer que não foi insolente. Esteve no Alexander e foi de grande utilidade no caso das bombas de porão. Não se lembra de ter ido a bordo desse navio pouco antes de termos chegado ao rio? Foi Morgan quem disse diretamente que apenas as bombas de corrente poderiam solucionar o problema. Ora essa, exclamou King, pestanejando de assombro. Espera lá, fui eu que recomendei essas bombas. É verdade, senhor, mas Morgan já o tinha feito antes. Se Morgan não tivesse convencido o Major Ross e o cirurgião-geral White da necessidade de se tomarem medidas drásticas, o senhor nunca teria sido chamado ao Alexander, disse ousadamente Stephen. Já percebo, mas isso não altera o facto de Morgan se ter excedido esta manhã, insistiu teimosamente King. Não é da conta dele criticar as minhas decisões. Deveria mandá-lo chicotear. Porquê chicotear um homem útil e trabalhador só por ter a cabeça bem assente nos ombros? Perguntou Stephen, encostando-se na cadeira e recusando o vinho do Porto. Mais um copo e King mostrar-se-ia maleável. Sabe que ele tem a cabeça assente nos ombros, Sr. King. A sua intenção não foi insolente. É um homem que gosta de trabalhar e mais nada. Quer produzir mais, insistiu Stephen. O comandante não parecia convencido. Seja justo, senhor. E se tivesse sido eu a sugerir as alterações? Posso perguntar quais foram? Disse que ninguém inspecionava as árvores antes de serem transportadas para as serrações, que ninguém as descascava, que esse trabalho deve ser feito quando as árvores são derrubadas, que os serradores perdem muito tempo a arrastar troncos inúteis para a pilha de lenha, etc, etc. Beba mais um pouco, Tenente King, beba mais um pouco. Stephen nada disse, enquanto o seu superior bebia. Finalmente, depois de outro copo de Porto, ergueu a mão e disse, como que implorando, Sr. King, se tivesse sido eu a dizer-lhe o que Morgan lhe disse, não me teria escutado? O facto, Sr. Donovan, é que o senhor não me disse nada, porque estou no outro lado. E o senhor tem um encarregado para os serradores, Morgan. Todas essas observações me parecem sensatas e destinam-se a conseguir maior quantidade de madeira serrada. Por que não há de aproveitar o que tem, senhor? Tem uma excelente equipa de trabalhadores de madeira e carpinteiros. E já reparei que não mostra desagrado quando o neto Lucas tem alguma coisa a dizer. Ora bem, Tem outro neto Lucas em Richard Morgan. Se fosse assim, aproveitava-lhe o talento. A sentença dele termina dentro de 2 anos. Se se afeiçoasse a este sítio, poderia ter alguma continuidade, como aconteceu com Lucas. Stephen Donovan decidiu que já tinha dito o suficiente. A petulância começava já a abandonar o rosto de King, que também tinha, afinal, muitas outras qualidades. Só era pena que não gostasse que um condenado lhe dissesse como devia fazer as coisas.